pedindo, moça, eu quero comer. Perguntei sua história, sua casa, onde mora, onde estuda você. Moça, eu moro na rua, só o sol e a lua é quem sempre vem me ver. Moça, eu passo mal, minha cama é um jornal, acredite você. Minha mãe me esqueceu, o meu pai já morreu, é o que eu ouço alguém dizer. Menino chorão, pede um pedaço de pão e ninguém lhe dá. Moça, é melhor que eu cadê? Se o sinal tá fechado, ele pede um trocado. Alguém diz vai trabalhar, mas Deus está olhando. Depois de conversar, eu tentei lhe explicar que Jesus é amor. Ele foi humilhado e também desprezado, mesmo assim perdoou. E enquanto comia, o menino sorria com o seu olhar de amor. Disse: agora eu vou embora, pois eu sei que nesta hora Deus de mim se lembrou. Menino de pão, mas ninguém lhe dá. Se o sinal tá fechado, ele pede um trocado. Alguém diz vai trabalhar, mas Deus está olhando. Vai trabalhar, mas Deus está olhando, o menino chorando, sozinho a penar, menino chorando. Que Deus abençoe as crianças do nosso país.